visitas meio ilustres, né? Uma delas ilustre, a outra não, que já é da casa. O Johan. Olá, Johan. Olá, espero que eu seja ilustre. Não, não. Você já é da casa. Ah, eu que sou da casa. Certo. E o Juba Kun, Juliano Petilli, do J-Wave. Dê um oi aí, Juba. E aí, então, eu sou ilustre. Ah. Pra que a gente chama de Juba, Juliano, ou de Petilli, ou de Manuel? Não, Manuel não, né? Não sou de Portugal, não. Agora chama de Juba, Juliano, tanto faz. A gente não tem mais como fazer rant, né? Porque todo dia que a gente começa rant aleatório e a gente fala alguma coisa. Só que dessa vez a gente resolveu gravar vários programas seguidos, então tá faltando rant. É, tudo que aconteceu a gente já falou, então minha vida não é tão movimentada assim. Eu tô aqui no meu quarto o dia inteiro. Não, a gente tem um caos. O cara que morreu com uma facada no cinema pornô assistindo Godzilla na virada cultural. Muito triste. Você sabe o que é pior, cara? Saber que teve trio elétrico de música de anime na virada cultural. Ai, que coisa bonita. Mas foi alguma versão em forró? É, isso aí você pergunta pros cantores que participaram lá, né? Eu não estive presente. Eu só soube da existência da coisa. Mas era trio elétrico de canções de anime ou de Sentai? Era o Marcelo Cruz lá cantando. Então, eu sei que era a mina lá do J-Squad. Ela escreveu no Twitter: ah, participei do trio elétrico, virada cultural lá, cantando música de anime. Eu falei, puta, que legal, né? O que essas duas pessoas estão fazendo aqui? Ah, nós fomos pro Japão, e nós não. Então elas têm coisas pra dizer, a gente não. A gente só chuta, eles estiveram lá. Passaram rapidinho, né? Quantos dias vocês ficaram lá? Eu fiquei 15. Eu fiquei em torno de 50 dias. Mas aí vocês... Tá, vamos começar logo. É, vocês ficaram por onde no Japão? Vocês fizeram um tour pelo Japão inteiro? Vocês perderam uma tempo em Tóquio? É, o meu é um pouco mais simples. Na verdade, eu fiz um pacote mesmo, pacote turístico. Porque como eu tava indo sozinho mesmo, então eu preferi fazer um pacote turístico. E aí eu comecei em Osaka e terminei em Tóquio. Então eu passei por vários lugares nesse meio do caminho aí. É, no meu caso, eu tenho vários amigos que moram no Japão. Eu acabei querendo ir vir pra lá e alguns amigos me aceitaram, né, dividir a casa, né, eu morar lá esse tempo todo. Então eu morei em Nagoya, morei em Tóquio e fiz um mochilão, né, fui por umas 15, 20 cidades lá, durante esse tempo que eu fiquei por lá. É, eu devo ter passado por umas 12 cidades por aí. Algum de vocês pensou em ficar por lá, arrumar um emprego apertando parafuso? O tempo que eu fiquei lá, a intenção era essa, né, eu falei assim, se eu achar alguma coisa eu fico, não volto, mas... Então você... E aí, você não foi com uma data de retorno na cabeça, né? Você foi... Não, foi com uma data de retorno. Eu tirei férias do trabalho, fiz tudo direito, não foi aí. Ah, mas se acontecesse, né? Mas isso é porque você tirou o visto de visitante, certo? São três meses, não é isso? É, o visto de visitante de 90 dias. Se arrumasse um trabalho, você ficaria. É, mas não dá, cara. Não é não bem pode. Assim. Porque primeiro eles são muito rígidos. Primeiro que você não é japonês, então a polícia vai te parar o tempo todo. Pra pedir seu passaporte ou algum documento de que você mora lá. Não é tão prático assim. Toda hora vi um policial velhinho japonês que pedia... Não, aconteceu umas duas vezes comigo. Mas você fala um pouco de japonês? Falo, estudo já faz 2 anos e meio. Né, alguma coisa eu entendia, tinha coisas que eu não entendia. É, eu também, eu estudo faz uns 3 anos por aí também, então mais ou menos por aí, né? É, o policial olhava, eu tenho 3 sobrenomes, né? E o cara não entendia, porque eu tinha 3, o meu nome era tão comprido, né? Eu tenho 5. Que alguém precisa, né? Isso tudo. É pura luxúria. Eu tenho dúvidas de como isso acontece, sabe? Quando você casa, você não pega o sobrenome do pai e da mãe? Por que rola assim? Você tem 2 pais e 3 mães? Então, já que então vocês têm uma noção de japonês e tal, teve algum episódio assim que vocês precisaram usar o japonês, alguma saia justa que vocês falaram alguma coisa errada, alguém entendeu errado, você foi pedir um hambúrguer e ofendeu a mãe do cara? No meu caso, não exatamente assim, de passar por alguma saia justa, não teve, assim, mas eu tive que usar bastante porque os pacotes, esse pacote que eu fiz, os passeios eram todos programados. Então qualquer coisa que você quisesse fazer fora disso, tinha que se virar. Então, tipo, pra ir em restaurante, loja de CD, qualquer coisa do tipo. Qualquer coisa que você quisesse fazer ali fora, você tinha que fazer por conta própria, né? E sem falar japonês, esquece, porque realmente eles não falam inglês em lugar nenhum, cara. Eles falam inglês, mas é um inglês local, né? Ninguém entende aquele inglês. Eu sei que eu fiquei uns 5 minutos olhando pra uma garçonete uma vez no hotel que eu dormi em Tóquio. Um dia eu fui pegar suco e eu não entendia no ice. É merda. No ice em inglês. É uma coisa tão simples. Não consegue falar. É, no pessoalmente lá, quase que obrigado a saber falar isso. É, mas é que tipo assim, é que eles usam as palavras em inglês de uma maneira totalmente diferente, né? Muito local. Então, pronunciando como se fosse em japonês, né? Então você fala com a pronúncia em inglês normal, não entendem mesmo, cara. Eu falei com um cara numa loja de eletrônicos e, meu, posso te falar, eu não entendi metade do que ele falou e ele tava tentando entender o que eu tava dizendo. Aí eu comecei a falar com ele em o japonês fuleira, ele entendeu mais do que o inglês que eu tava falando, entendeu? Porque ele realmente não entendia. Não, mas tudo que eu usei no Japão foi falando em japonês. Você fala inglês, tá? Os caras não entendem. Você foi comprar um aparelho de som e saiu com o computador. Eu fui tentar comprar um celular japonês, porque aqueles celulares japoneses são muito legais, né? Piorou que, pô, você conseguiu comprar o celular? Não, não consegui, cara. Eles não vendem pra estrangeiro. Não vendem. Sério? É tudo lá, é tudo com plano. E eu tentando explicar pra menina que eu queria ser em plano, alguma coisa perto de pré-pago. Aí, entre o inglês dela e o inglês dela falho e o meu japonês falho, ninguém se entendeu. Deixa quieto. Ela entendeu que eu queria um celular. Agora, assim, que ela tentando me explicar que eu não podia comprar. Só isso. Lá o iPhone, por exemplo, na época que eu fui, o iPhone tinha acabado de lançar, assim, né? Fazia pouco tempo que tinha lançado. E era muito barato, entendeu? Tava muito barato lá. E a gente olhava assim, fazia a conta, né? Que é tirar dois zeros do valor do ien, né? Aí tava lá, putz, como assim, né? $80 um iPhone, né? Não é possível. Aí entrava na loja pra tentar conversar, pra tentar procurar. Eles já falavam assim que não, que pra estrangeiro não tinha, entendeu? Não, mas, cara, eu comprei um Play 3, né, lá no Japão. E o Play 3, assim, tinha lojas que vendiam o Play 3 por R$400. Só que, assim, tinha que fazer um plano de um ano da internet da Yahoo lá no Japão, pra você pagar esse preço. Ah, tudo lá era consignado, assim, era tudo com plano, entendeu? Porque, até porque mesmo a tecnologia de internet, esse tipo de coisa, é um pouco diferente da nossa. Então, eles falam mesmo, sempre assim, eles davam um manual, que aí o manual tinha a versão em inglês, pelo menos em cidades grandes. Então, eles davam um manual, assim, que tinha um negócio escrito em inglês, que esses aparelhos não funcionavam em tais regiões. Como, por exemplo, na América do Sul, nos Estados Unidos, esse tipo de coisa. Era só pra ser vendido localmente mesmo. Juba, você foi pra onde? Passei por lá, mas, tipo assim, né, pra trocar de cidade, que eu tava indo pra Nagasaki, né, na época. E eu passei, mas não fiquei muito indo. Alguns dos dois viu alguma Fujoshi lá, maluca, quebrando tudo, não? Olha, eu fiquei 2 dias em Osaka, velho, sem zoeira. A cidade mais legal de todas que eu passei foi Osaka. É muito legal. A cidade, assim, é muita coisa pra se ver, cidade muito, muitos jovens na rua, cidade viva, assim. Porque eu imaginei que Tóquio fosse ser o top, né? Fosse ser mais legal, onde achar mais coisas. Só que realmente, eu acho que a viagem tinha que ter sido ao contrário, começado em Tóquio e terminado em Osaka. Acho que eu teria aproveitado muito mais. É que, tipo assim, Osaka e Tóquio é uma rivalidade, é igual São Paulo e Rio de Janeiro. Se você conversa com alguém de Osaka, os caras odeiam o pessoal de Tóquio e o pessoal de Tóquio odeia o pessoal de Osaka. E o pessoal de Osaka seria o pessoal do Rio de Janeiro, né? Que é o pessoal mais piadista. Sabe que às vezes, muitas vezes o cara, sei lá, vai pro Japão e às vezes pode pensar que ele tá indo pra um parque temático gigante, né? Aí chega em Tóquio, que é só uma cidade grande, chata, pode se decepcionar. Rolou alguma decepção assim? Cara, minha maior decepção foi Akihabara, mano. Né? Sério? Sério. Pô, porque eu imaginava outra coisa. Eu imaginava que fosse ser muito mais fácil de encontrar as coisas lá. Só que, meu, primeiro que é um labirinto, né? Tóquio é um labirinto. Tóquio foi feito pra ser um labirinto e Akihabara, que é um bairro antigo, assim, horrível de andar assim, sem ter nenhuma referência, sem você ter se preparado. Eu achei, nossa, eu me perdi lindo lá em Akihabara. Ah, cara, eu não me perdi muito, não. Primeiro que eu tinha livro, o metrô de Tóquio oferece mapas em português, né? Eu achei legal. Tem vários idiomas e um deles é português. Então você seguia, beleza, com o mapa. Então, mas o que aconteceu foi o seguinte, que como eu fui com esse pacote, o negócio foi assim, Akihabara, que é o bairro dos eletrônicos, que eles chamavam de bairro dos eletrônicos. Aí tinha um passeio com a guia, só que ela ia passando nas lojas padrões, assim, entendeu? E a galera que eu fui totalmente sozinho, assim, conhecer ninguém nem nada. Então tinha um pessoal muito mais velho nesse grupo. Então a galera tava querendo outras coisas, entendeu? E como é que eu ia falar pra todo mundo? Então, dá pra gente passar naquela loja ali que tem a garotinha gigante aí em mangá na frente do prédio? As pessoas não iam querer, entendeu? Então, quando chegou em Akihabara, eu fui pro outro lado, entendeu? E aí, eu não tinha mapa, não tinha nada, porque eu imaginei que eles fossem fornecer alguma coisa. E aí tinha um velhinho que era o guia lá, que era o japonês, e ele falou, não, é fácil, vai andando aí que uma hora você aprende, é rapidinho. Não, cara, eu acho hilário as lojas lá de Akihabara, que era assim, né? Loja de 8 andares, 9 andares. É, mas isso é no Japão você, inteiro, né? Você, não, então, aí, não, mas em Akihabara especificamente... É uma do lado da outra de anime e mangá. E você vai subindo de escada. E na última você pega elevador pra descer, né? Tipo. E no Japão é assim, nas lojas é no subsolo, né? Isso no Brasil não é muito comum. Aliás, não é comum isso aqui. Você tá andando assim, você vê lá a puta loja lá de baixo, assim, né? Escondida, né? É muito legal isso. Ah, eu tinha. Acho que se eu não me engano foi em Tóquio ou em Kyoto, eu não lembro onde que foi. Que eu fui, tinha um shopping inteiro no subsolo, assim. E era gigante, assim, era quase, sei lá, uns 2 quilômetros assim de shopping. É Kyoto. Tudo debaixo da terra, em Kyoto, né? Eu fui nesse shopping. Pra Noana, essas lojas grandes de Akiba são debaixo da terra, no subsolo? Não todas, não todas. Não, algumas têm. Algumas são. Mas é que assim, sabe qual é o problema? Assim, você chega em Akihabara, você acha que você vai ver action figure das coisas que você gosta, né? Você vai ver um monte de coisa que é famoso aqui no Ocidente, entendeu? Só que você chega lá e vê uma loja, que nem eu vi, uma loja gigante, que era só de Lolicon, sabe? Só de Magic Shoujo, só essas coisas assim, entendeu? E, meu, mangá pesado, assim, pessoal comprando mangá. Então essa parte de action figure era menos. Tinha uma loja que eu fui que só tinha action figure, que era gigante, que era muito legal. Só que dos 8 andares, 3 era de Gundam. Não, toda loja tem um andar de Gundam. Mas essa que eu fui... Tirar licença? Tem que ter um andar de Gundam? Eu acho que deve ser, cara. Acho que deve, é que deve vender mesmo, porque... Vou te falar. Ninguém procurou aquelas mulheres que você paga pra limpar teu ouvido? não, paguei esse serviço. Pra limpar o ouvido, exatamente, não. Você procurou pra limpar o ouvido? Não. Eu procurei, eu tentei achar o bairro vermelho de Kyoto, entendeu? Porque tava todo mundo falando, os velhinhos que estavam lá, todo mundo falando que era famoso pra caramba, que não sei o que lá, e que... Não, porque, tipo assim, do grupo tinha, vai, devia ter uns 15 velhos e tinha um moleque que tava com o pai, que era novo. E aí, não, e o moleque que... Eu nem conhecia o moleque, a gente, no dia lá em Kyoto... Aí o moleque, não, então vamos lá, não sei o que lá. Eu falei, ó, claro, né, vamos, né. Estamos no Japão, né, vamos tentar ver o que acontece aí, né. Tô muito curioso pra ouvir essa história. Você já me falou que lá é uma história. Mas antes, qual foi a coisa mais estranha que cada um de vocês viu em Akiba? Eu vi uma minazinha vestida de professora puxando um cara de terno por uma coleira. Em Akiba eu vi um cara vestido daquela mina lá do Naruto. A Sakura. Eu saindo da estação de metrô, assim, eu tô de cara com esse cara vestido de Sakura. Eu falei, nossa, o inferno, né? Aqui. O que tava mais em alta por lá, na época que cada um de vocês foi? O que tava mais em exposição, que tinha mais produtos vendendo? Só pra localizar, tipo, eu fui em setembro de 2008. Quando que você foi, Juliano? Eu fui em novembro. Então foi mais ou menos na mesma época, né? Quando eu tava lá, o que eu vi mais, que era o anime que tava em alta, são os animes Lucky Star, na época eu tava passando Lucky Star. Nossa, sério? O Reborn, bastante Gundam, e tava os especiais da Jump, né? Que a Jump tava fazendo 40 anos, então tinha muito brinquedo assim, o One Piece com Dragon Ball. É, quando eu fui, tava na semana da estreia de Soul Eater. Então tava uma febre maldita, assim, tipo, tinha uma Soul Eater pra tudo que era lado. E aquele DMC também, de Detroit Metal City, que é sobre um roqueiro, tava estreando a versão live action que é o filme desse mangá, né? Então tava, isso daí tava em todos os lugares. E Ugly Betty. Ugly Betty tinha em tudo que era lugar. Mas tinha uma coisa estranha lá, tinha uma coisa que tava fazendo muito sucesso, me explicaram, mas que era um celular que virava um robô. Eu não sei que porcaria era aquela, mas toda a loja de Akiba tinha na vitrine, cara. Era alguma série que tava bombando lá. Eu nem faço ideia, não vi isso. É, de que tá alta agora por lá que bom, né? Ah, deve estar mesmo. Ah, mas é mais música, né, cara? Não é muito... Não, cara. E K-On é lá, é hit total, velho. K-On, e agora, quem tá rivalizando com o K-On, tanto na música como nos caracteres mesmo, assim, é o Angel Beats agora também, né? Diz que tá muito famosinho lá também, né? Tá muito na moda. Não, e Akiba, assim, eu via muita coisa. E isso já tinha passado a época. Harui Suzumiya. Todo lugar que eu vi era um pôster gigante, tinha loja que usava perto do logotipo, tinha aquelas máquinas de pegar bicho de pelúcia aqui no Brasil, lá pega Garage Kit. E tudo da Harui Suzumiya. Infelizmente, eu só conheci Haruhi depois que eu fui, porque se eu tivesse conhecido antes, acho que eu teria enlouquecido lá, cara. Porque, não, mas tem qualquer lugar lá, cara, tem Harui Suzumiya, era impressionante. Ah, né? Não, isso é, mas aí quando eu fui eu não conhecia, entendeu? Eu tava lendo uns vlogs aí do pessoal, que uns jornalistas que estiveram por lá e tal, agora, pra Tóquio no Inferno, a última que teve, eles falaram que a Akihabara tá toda tomada por Keon, etc. E o interessante de Keon é que faz sucesso além dos otakus, né? Tem muita garotinha que gosta de Keon. Keon é bem amplo. Exatamente, que nem eu tava assistindo o Keon ontem, o último. E eu tava realmente reparando, cara, será que aquela qualidade de animação toda, aquele cuidado todo que eles têm com o anime, esse anime não pode ser só pra otaku, deve ser pro público geral mesmo. Porque é um cuidado tão grande, assim, porque realmente com as músicas e tudo, então eu realmente imaginei que isso deveria estar, assim, mais na mídia geral mesmo, do que nas mídias específicas, né? É que, cara, você tem que lembrar que o Keon foi a primeira temporada... Ela foi feita pra madrugada, né? Tipo, sem expectativa nenhuma. E tipo assim, fez um sucesso absurdo que não só a música entrou como as mais tocadas no Japão, né? Uhum. Os singles mais vendidos no Japão. Mas instrumentos musicais começaram a vender misteriosamente. Tipo, começou a dar alta vendagem de instrumentos musicais usados. Por causa que no Keion elas compram instrumentos usados. Né? É muita influência, assim, igual uma novela aqui no Brasil. Faz todo mundo dançar árabe. Lá o pessoal comprou um instrumento musical por causa do Keion. Mas voltando à viagem pro Japão, esse não é um podcast sobre Keon. O que de legal vocês fizeram lá? Caramba, eu fiz muita coisa, velho. É tipo assim, o Japão, cara, parece. Sabe o que parece o Japão? O Japão parece que é um servidor oficial do planeta, entendeu? Parece que você tá num lugar onde as coisas funcionam de verdade, sabe? Onde tudo é bonito, tudo é limpo. Yohan, a pergunta não foi o que de legal, foi o que de ilegal. Ilegal? É isso que eu perguntei. De legal. De legal eu não posso contar. Ninguém escuta a gente, não. Cara, se você ficou por aqui, a gente não tem preso. Olha, eu tentei fazer coisas ilegais, mas realmente, cara, é muito difícil, velho. Tentou, pelo menos. Tentei. Eu realmente, jogo aberto. Eu realmente tentei achar onde que estavam as garotas profissionais japonesas, cara. Mas, cara, vou te falar, é muito complicado. Não, mas eu fui, cara, normal. Você foi? Mas você foi não, com alguém fui, que conhecia? Não, fui. Deixa eu corrigir antes que falem que eu fiz alguma coisa. Eu fui porque, tipo assim, meus amigos todos são putanheiros. É história de eu fui, mas nada. Eu fui. Então eu fui pra Kabukicho, que é o bairro lá de Yakuza, lá direto. O cara perguntava se ia fazer sexo. Opa, os caras perguntavam? É, os Michê, né? Pra chamar pra ir no puteiro dele. Pra casa minas. Cara, esse que foi o problema. O problema foi que eu fui. Quando eu fui atrás disso, o primeiro que eu fui com esse outro cara que tava comigo, que não conhecia nada também, que conhecia menos o Japão do que eu. Tipo assim, meu pai me trouxe, então estamos aqui. Então, tipo assim, em Kyoto, cara, não sei se você reparou isso, mas é tipo assim, o ocidental lá, o pessoal tem o medo de entrar em contato, né? Eles têm esse receio de entrar. Se você não tiver nem um pouco de traço de japonês, eles, tipo, eles sabem que você não sabe falar a língua deles e isso reprime eles, assim, de vir ter contato com você, entendeu? E eles têm, tipo assim, por exemplo, meninas, esse tipo de coisa assim, elas são muito tímidas e com estrangeiros, sei lá, cara, pelo menos eu senti isso. Muito difícil, assim, de ter um contato direto, de conversar, mesmo você sabendo falar japonês. Um pouco que eu sabia, né? Não sei se... Não, isso aí eu sofri algumas vezes, assim, mas teve vezes que, por eu estar falando japonês, a pessoa se empolgava pra querer conversar comigo. Então teve lojas, assim, que eu fui comprar... Ah, não, em loja sim. E... Não, na rua, assim, mesmo. Eu fiz bastante amigos, assim, quando eu viajei, né? Então, tipo assim... Tóquio, um amigo meu me apresentou um professor que dá aula lá de português, é um brasileiro que dá aula em Tóquio, e eu dormi na casa dele durante 2 semanas, né? Aí eu não tive que pagar hotel. Assim, eu fiz muita amizade com os amigos, com os alunos, alunas dele, por causa que, tipo assim, é japonês querendo aprender português. tudo bem, mas legal. Aí você concorda que é outra porta, né? Outra maneira, né? Eu realmente não conhecia ninguém lá, eu tava, tipo, andando sozinho pela cidade, entendeu? Então é muito mais difícil. Você é, só... teve um dia lá que eu tenho um amigo meu que organiza evento de anime e mangá, e aí, tipo assim, aí saiu e ele me convidou pra ir no show da Yumi Matsuzawa. Aí, tipo assim, a gente foi, a gente conversou em japonês rápido, né? Ela tava falando das experiências do Brasil. Aí no dia seguinte ela já convidou pra um show no Tokyo Hall lá pra uma orquestra e tal. E falou assim: ah, pode ir, a gente coloca o seu nome na lista. E fomos lá, no dia seguinte, o nome da lista. Tipo, é muito legal essa. É, por mais que o japonês seja hostil com o estrangeiro, é muito legal quando você faz amizade, porque eles fazem amizade e eles te dão uma confiança muito grande. Ah, sim. É, mas é que a experiência é totalmente diferente da tua pra minha, né? É, eu realmente... Não, pacote turístico tem esse problema. Aliás, foi uma opção que eu não quis, porque você não conhece o país de verdade. Uhum. É igual... Não, cara, mas o problema é que eu não tinha nenhuma outra opção, entendeu? Tipo, como é que eu ia fazer pra ir se eu não conhecia ninguém lá? Entendeu? Não tinha o mínimo conhecimento do país. Ficaria muito complicado, né? Pela primeira vez você fazer isso. E sem ter o domínio da língua. Se tivesse o domínio da língua, eu podia até ter tentado. Agora... assim, sozinho mesmo, é complicado. Por exemplo, em Kyoto, aqui em Kyoto talvez eu acho que tenha menos estrangeiros, né? Não, mas cara, Kyoto é uma cidade totalmente, vou falar assim, confusa. Ela não é prática, igual Osaka, é Tóquio. Ela não, o metrô é extremamente confuso. O metrô você anda 3 km debaixo da terra pra poder sair da estação. É muito tosco. Verdade, eu lembro. E assim, de Kyoto eu lembro que eu fui no bairro lá das geisha. Eu lembro que todo mundo com a câmera disfarçada pra ver se alguma geisha saía pra tirar foto, né? Fiquei que nem babaca lá, 2 horas, pra ver se aparecia uma geisha e nada. Ah, então, aí quando a gente foi, quando a gente passou pelo bairro das geixas, quando a gente chegou lá, tinha uma geixa passando. Mas realmente, elas fogem, né? Elas não querem que você tire foto delas. É lógico, né? Eu tava lá andando lá na rua, tipo, tinha mais umas 50 pessoas com câmera na mão ligada, né? Realmente. Tanto que eu nem tirei a foto. Eu falei, realmente, se essa menina tá tão desconfortável de tirar uma foto, eu não quero uma foto dela, entendeu? Porque ela não tá curtindo isso, né? Não tem, vai ter graça nenhuma ter tirado uma foto do... uma gueixa correndo na rua, tipo, fugindo dos gaidinhos. Não, cara, ela quer lá no fundo, cara. Não, na boa, uma gueixa fugindo na rua, você deveria filmar, não tirar uma foto. Uhum. Eu tirei muita foto, mas de gueixa eu não tirei nenhuma. Senhor, fez maior suspense quando a tua caça por um inteiro no Japão. Pois é. Olha em detalhes, o que aconteceu? Aconteceu assim, como eu tava falando, conheci esse rapaz aí e tal, e aí vamos, que o pai dele também falou que ia, era um coroa, aí o coroa no final desistiu, falou que não queria ir mais, e aí a gente foi perguntar pro guia da viagem, né, como é que fazia pra achar. O guia deu uma esquivada linda assim, sabe, tipo, isso é totalmente ilegal e eu não quero me meter, sabe aquela de, eu preciso ir ali e já volto, tá ligado? Ele falou bem isso aí mesmo e sumiu, desapareceu. E aí, beleza. Aí eu peguei e falei assim, vamos andar pela cidade então. Porque o pessoal chegava às 7 horas da noite e ia todo mundo dormir. Porque os passeios com esse pacote começavam às 6 horas da manhã. Então tava todo mundo morto, né? Só que, vamos aproveitar, né? E aí eu peguei, falei com esse moleque, beleza, vamos. Aí começou a andar assim, aí veio uma minazinha distribuindo um livrinho. E nesse livrinho tinha várias dessas casas. Várias casas, assim, com preço. Eu trouxe. Aí, assim, com preços e tudo, horário e tudo mais, né? Aí eu fiquei olhando, assim, cheio de kanji, né? Kanji, como eu gostaria de saber ler kanji. Tipo, folheando, assim, tipo, legal, cara. De qualquer jeito, isso aqui não serviu pra nada, só pra olhar as fotos. Aí, beleza, guarda de lembrança e vai andando. Aí você anda, mexe com uma, mexe com outra, assim, só que, realmente, cara, elas não respondem. Pra estrangeiro, cara. Aí teve uma ou outra que falava um pouquinho de inglês, que ainda, entendeu, deu uma brincada, assim, e tal. Mas aí chegou um cara, tipo... hostess total, tá ligado? Um cara de óculos com aquele black tie assim, sabe? De calça social e tudo. Aí falando um inglesinho meio meia boca. Aí chegou, girls, one girls. Aí, não, beleza, vamos nessa. Aí, beleza, aí, ok, calma. Aí foi indo, aí guiou a gente lá pra dentro. Aí começou a sair um monte de mulher assim, cara, dos lados assim da casa. A gente sentou tipo um sofá assim, e aí tinha um telão com um karaokê ali paradinho, tá ligado? Aí o cara chegou assim, não, então, falando no inglês enrolado dele, meia hora são tantos ienes e não sei o que lá. Aí eu tentando conversar com o cara, era pra ver qual que era o esquema. Aí ele assim, não, primeiro bebe e tal. Só que ele não, tipo, muito difícil entender o inglês do cara, tá ligado? Aí primeiro bebe, depois... É, depois conversa e não sei o que lá. Aí tá bom, beleza, né? Aí tinha que pagar uma taxa lá, né? Que é tipo 1.700 ien por meia hora, que dá 17 dólares. E aí você, aí eles trazem um monte de bebida assim e você pode beber. E aí começou a sair um monte de mulher assim dos lados, assim. Um monte de japonesa. Aí elas todas sentando assim, tipo, tudo sem graça, tá ligado? Aí eu comecei a arranhar o japonês, né? Falei, ah, beleza, vamos agora, né? É a hora de usar essas aulas pra alguma coisa, né? Aí comecei a falar, conversar, tal. Só que eu comecei a sentir que não estavam... Tipo, pareciam umas geixas modernas mesmo, assim, sabe? As minazinhas servindo bebida e um moleque do lado... Você foi num host, né, cara? É, exatamente, só que eu não sabia, velho. Eu não sabia, cara. Tipo assim, você entra num lugar cheio de mulher, tipo, bebida e o caramba, o cara falando de valor e tudo mais, você vai achar o quê? Eu não sabia, não conhecia, não tinha ninguém pra me levar, entendeu? E aí, beleza e tal, que não sei o que lá. E o moleque que tava aqui foi junto comigo, enchendo a cara. As meninas dando bebida pra ele, que ele não sabia falar nada, né? E aí ele só enrolando, tipo, passando a mão nas minas, as minas gritando e tal, não sei o que lá. E ele enchendo a cara de saquê, mas saquê puro mesmo, cara, puro. E eu nunca tinha, tipo, visto esse filho da puta até um dia antes, tá ligado? Não sabia quem era esse cara, ele enchendo a cara. Eu lá conversando com as minazinhas. Aí não, porque você fala japonês muito bem, você vai trabalhar aqui no Japão, blá blá blá. E aí eu comecei a tentar explicar, elas falando que eu não... Aí você não quer beber? Eu falei, não, não quero beber. Aí elas, ah, mas o que, que bebe no seu país? E eu explicando o que, que era cachaça e tudo mais. Aí beleza, passou meia hora, né? Aí na hora que passou meia hora, aí o cara lá chegou. Me chamou, começou a falar em japonês comigo, aí eu falei pra ele falar mais devagar, que eu não tava... E não consegui entender muito bem o japonês dele. E aí ele foi explicando, assim, aí eu perguntei pra ele, mas e aí, agora? E sim, ele, não, e agora nada. Se você quiser mais meia hora pra continuar bebendo, continua, tá ligado? Aí eu, putz, velho, sério que é isso mesmo? Aí ficou naquela, aí eu falei pro moleque, eu falei assim, ó, cara, parece que o negócio é meio diferente aí, não é igual no Brasil. Aí eu, só que o moleque já tava trêbado, velho, assim, tipo... mamadaço, o cara tava quase caindo no chão já, velho, tanto tomar saque puro. Aí eu falei pra ele assim, ele, ah, não, então não, que não sei o que lá. E putz, eu falei, ah, não, vamos levar embora, porque... Aí eu falei assim, não, vambora, meio que arrastando o moleque de volta pro hotel, tá ligado? E feio total, é. Não, mas cara, isso aí foi meio, assim, quando eu fui, o meu amigo também queria ir lá puteiro, eu fui o frouxo, né, eu não quis entrar, né. Mas eu cheguei a ver uns de máquina, cara, você escolhia a mina na máquina e a mina descia pra te encontrar. Então, tipo, é bem desenvolvida essa área por lá. Mas isso que cidade você viu? Tóquio. Em Tóquio, então, depois em Tóquio... Quando a gente chegou em Tóquio e tal, e aí começou a aparecer de novo e tal, só que é o seguinte, Tóquio foi a última cidade. Então, na última cidade, eu já tava assim, eu tinha gastado todo o dinheiro possível. Assim, tava uns 3 mil ien na carteira, sabe? Tipo, aí agora, tem mais um dia, né? O que eu vou fazer? E aí, caraca, do nada apareceu um jamaicano, cara, um negão. É, então, em Cabo de Quijão tem muito isso, cara. Muito negão, assim, jamaicano, trabalhando com essas coisas. É, então, aí o cara chegou, abordou a gente. Aí, tal, não, que você quer alguma ação, que não sei o que lá. Aí os caras, não, então, beleza, fala aí, mas quanto que é? Aí ele, então, seria o equivalente a 300 dólares. Aí, tipo, pegou todo mundo, olhou um pro outro, assim, e falou assim, ah, beleza, daqui a pouco a gente volta aí. E já era, deixou quieto. Porque 300 dólares, realmente, no último dia, ninguém mais tinha esse dinheiro pra fazer... Pra gastar também. Cara, você fala aí. Fala sério, cara. Você foi na frente de um puteiro japa em Tóquio e não quis entrar? Mano, cara. Ninguém... Cara, na boa, eu tava num bairro de Yakuza. Você tava andando e os caras com aqueles tecno, assim, tipo, digno de anime, né? Pô, eu não tenho coragem, não. Cara, sem zoeira, no Japão eu me senti o cara mais badass do mundo, velho. Porque, tipo, eles têm muito medo de estrangeiro, velho. Sem zoeira, eu duvido que alguém arrumasse a confusão lá, velho, com o estrangeiro. Caraca, os caras se cagam pra estrangeiro, velho. Tudo, tipo assim, você andando na rua de noite, você vê que não tem nada, cara. Não tem violência, não tem esse bagulho assim, que nem aqui no Brasil, de cara querendo te roubar no meio da rua, esse tipo de coisa. Isso não existe lá, velho. E, tipo assim, japonês, quando vê um estrangeiro, já sabe que não, coisa boa não vem, entendeu? Eles até, tipo, ficam te olhando meio de lado assim, pra ver se você não vai fazer nada. Isso aí, eu andei sem medo nenhum. E, tipo, se eu tivesse encontrado mais cedo, pode ter certeza que teria aproveitado muito mais. Não, é que meu amigo, ele tava namorando. Ele namorava uma japonesa na época. E aí eu falei assim, puta, não rola, né? Eu vou lá e ele fica lá só tomando conta, né? Pô, vai a merda, né? Não é na dele, não é na tua, cara. Não, whatever, essa história deixa quieto. Ah, sei, tá bom. Aqui é o JCast, cara, que é onde só as histórias proibidas são contadas. Então, pornografia infantil. Isso tem muito no Japão. Cara, isso é assustador, velho. É um nível de creepiness, assim, de Akihabara. Hoje é outro lugar. Qualquer outro lugar. O que vocês viram lá? Não, cara, primeiro que assim, qualquer, tipo, loja de conveniência é um negócio que tem de 5 em 5 metros, tá ligado? É, combine, né? Ele chama combi. E, tipo assim, combi store. Aí, tipo, velho, dentro das lojas de conveniência, sempre tem um stand de revista, assim, gigante. Tipo assim, 50% disso é revista de putaria, tá ligado? E, tipo, dessas revistas, 50% é de menina menor de 18, assim, que não, que seja gravura e tal. Mas, tipo assim, tem muito, muito, assim, tá ligado? Você olha, assim, você vê um monte de menininha novinha, assim, cara. E é assustador, assim, você... Aqui a gente vai explicar o que são as gravuriders, porque a gente nunca falou disso aqui, né? Eram modelos sexuais, né? Normalmente de biquíni, as menores, as duas também estavam de biquíni. É, 15, não, é 15 anos, 16, 17, aí é aqueles ensaios que não acontece nada, né? A mina faz poses sensuais, mas só de... maior. Isso nas lojas normais, né? Não, mas é DVD também, né? É, então, sim, todas as revistas vêm com DVD, mas em Akihabara eu vi coisa, tipo, num 10, 9 anos, esse tipo de coisa, cara. Não, sim, também tem, mas é... E era e coisa oficial, com selo, tudo, assim, negócio que vendia mesmo, entendeu? E tem muito mangá também nisso, né? Nessa linha aí tem muito mangá. Ah, é todinha roda em Akihabara. Comprou isso, inclusive. É, tipo, tinha uns rentais de Luckstack. Não, foi que nem eu falei no cast que a gente tava falando sobre Morning Musume, né? Eu falei que eu entrei numa loja, cara, que tinha, tipo assim, uma menininha desenhada em anime, em mangá, como se fosse um estilo anime, num prédio gigante. Aí beleza, né? Eu falei, vou entrar, deve ser coisas relacionadas a anime. Então eu vou entrar pra ver o que tem. Eu entrei, primeiro andar, Magic Shoujo. Segundo andar, Lolicon. Terceiro andar, Dojin Lolicon. Quarto andar, entendeu? É tipo, travesseiros com lolis estampada, entendeu? E tipo, meu, se você olhava pros caras que estavam lá e a loja tava chapada, cheia de gente, cheia. E se eu olhava assim, era só uns caras assim, creepy total, velho. Tipo, nego gigante, assim, grande mesmo, assim, adulto. É, com 50 anos de terno, entendeu? O pessoal consome mesmo esse tipo de coisa. Não, mas você foi em sexy shop no Japão? Não cheguei aí. Cara, é impressionante. Eu fui em uns três. Em Akihabara, um em Kyoto. No dia que Akihabara tinha 10 andares. Nossa. E tipo assim, tinha as coisas mais absurdas que eu já vi na minha vida. Assim, tipo, e era por... Cada andar era uma categoria, né? Então, tipo assim, namorados, casados, quando o cara tá solteiro no último andar, assim, e todos os... E como era em Akiba, você entrava no elevador, tinha personagem anime com um traço, assim, tampando o rosto, como se fosse anônimo, né? Então, na hora que eu entrei, tinha aquele Namekusei do Dynamax, lá do Dragon Ball, o mais velho lá de Dynamax, com o rosto riscado, assim, que não era ele, na loja de... E assim, legal. Todo caixa tinha calcinha, né? Que eles falavam que era calcinha usada num pacote com uma foto de uma mina tampando o rosto tímida que era uma calcinha dela, né? Alguém comprou? Não. Era caro? Não, mas assim, o que eu achei mais ridículo lá, que todo lugar que tinha, eu acho que deve vender pra caramba, parece uma lata de refrigerante. É pro cara enfiar. Eu tô pensando em importar um, pô. Aí, todo lugar que tinha isso. De coisa, isso daí eu vi até em loja normal, sem ser sex shop. Eu vi numa loja lá que tinha um desse com o rosto de personagem de anime, assim, esse tipo de coisa. Eu vi pra vender assim normalmente. Tipo assim, tava escrito em inglês embaixo, assim, provavelmente aquilo deve exportar, né? Tava escrito embaixo assim o que que era, né? Eu falei, não, mas cara, tinha aqui. Uma. A sex shop de Kyoto, por exemplo, era só de DVD. E aí, tipo assim, você entrava, era gravura idol na primeira, e tipo assim, esses sexy shops tem televisão, né? Tem uma televisão de LCD nas prateleiras de DVD. Então você tá andando assim, você vê lá as menores de idade lá na tela. Aí você vira, você começa a ver os gêneros bizarros. O último, assim, na hora que eu cheguei no topo do lá da sexy shop, era sexo de terceira idade, tipo, umas velhas e uns velhos, assim, na capa dos DVDs. Eu falei, puta merda. Putaria, né? Não é putaria no Japão, é? Não. É, isso aí é pra desmistificar que japonês é safado, né, por natureza. Tem alguém tinha alguma dúvida quanto a isso? É que assim, é tanta coisa reprimida, né, cara, que tipo, as ferramentas que eles oferecem pra você resolver isso são muito abundantes. Vamos pra outros âmbitos, sabe? Quem foi pra Harajuku? Passei por lá. Não, passei, mas foi num dia de semana, nada de especial. Assim. Cara, foi o que eu falei, quando eu fui em Tóquio, e tipo, quando eu fui em Tóquio também eu fui em dia de semana, assim, peguei tipo quarta, quinta e sexta, entendeu? E aí no sábado foi o dia que eu fui embora. Cara, sem zoeira, Tóquio, todos os lugares que eu fui estavam vazios, só tinha salaryman andando na rua, e eu achei um porre, velho. Foi um dos lugares mais chatinhos, assim, de andar. Aqui eu acho que, nossa, tipo assim, pro pacote que não foi direito, porque eu me diverti muito em Tóquio. É, experiências diferentes, né, cara? Eu realmente, cara, Tóquio pra mim foi o lugar mais chato que teve. Mas que mais eu andei, velho. Eu fui em todos os lugares, tipo, que podia ir visitar, eu fui, tá ligado? Dá um resumo de mais o que rolou em Tóquio, que a gente já não comentou. Não, de Tóquio eu fui pra Shinjuku, fui pra Kabukicho, que eu falei agora. Fui pra Shibuya, Akihabara. Na época que eu morei, né, as duas semanas que eu dormi lá em Tóquio, foi em Tama, que é interior assim, né, você vai numa linha de trem, aí não parecia mais Tóquio, tipo, tinha acabado os prédios, assim, era mais mato, eu falei, nossa, não pode ser Tóquio aqui, e era a faculdade, tinha umas escolas americanas lá, então o bairro que eu tava dormindo lá, você andava, você falava mais inglês, né? É, bem não, diferente, assim, é porque, assim, é, lá no Japão é uma coisa que vale dizer, né, tipo assim, onde não tem casa e não tem prédio, é plantação de arroz. Todos os lugares, assim, que se você não é uma casa, não é um prédio, é uma plantação de arroz. Porque os prédios lá não são muito altos, né? Você não tem prédios muito altos. Em Tóquio você até tem mais, mas nas outras cidades, tem cidade menor, assim, que eu fui, Atami, por exemplo, que só tem casa, velho. Não tem prédio, assim. Prédio só tudo de três andares, por causa de terremotos, esse tipo de coisa. Não, cara, uma coisa que me irritava muito é aquele prédio japonês, a parede parece de papel, né? Então, você estranha muito, né, as construções do Japão, né? Porque tudo faz barulho. Você respira, o vizinho ouve, né? É que eu fiquei assim, eu fiquei mais em hotel de estilo ocidental mesmo, né? É, mas tipo assim, mas realmente, vou te falar, pequenos demais, nossa, cara. Você foi em Onsen? Fui em Onsen, acho que fui em Hakone, ou não, foi em Beppo, eu acho. E lá tinha um Onsen dentro do hotel, muito legal, foi muito legal. Você foi pra Beppo? Fui Beppo. Ah, eu também fui pra lá, muito legal. É cidade de Onsen e puteiro. É. Só isso a cidade tem. Foi assim, eu fui pra Beppo e de Beppo foi direto pra Tóquio, entendeu? Tipo, fiquei só um dia, só ficando nesse hotel mesmo, depois indo direto pra Tóquio. Aí foi bem por aí. Agora uma coisa que vale também é que, tipo, que eu fui... Como é o modus operandi no Onsen, sabe? Cheguei no Onsen e quero tomar banho. Como é que vai? Você lá, compra... Não, você compra as coisas numa máquina, pelo menos não sei que eu fui. Tem uma máquina de... Igual máquina de refrigerante, mas você compra shampoo, toalha, essas coisas. Você pega a chavinha lá com a recepcionista e vai pra ala homem, né? Tem ala homem e ala mulher, né? Não sei, né? Você não toma banho misto. E aí tem os armários e você já sabe o que faz depois, né? Você fica pelado e desce lá, né? Porque assim, é tapa na cara, velho. Você... Passou da cortininha azul, velho, é tapa na cara. Não, não pode esperar nada além de um monte de mão de homem pelado, cara. É só isso que tem nessas... É, e a parte mais constrangedora é você é gaidinho. Portanto, é, com certeza. Os babacas chama todos atenção. Olham você. Olham você não, olham uma coisa sua, né? Isso que eu ia entendendo mesmo. Ah, cara, tipo assim, você chama muita atenção, velho. Você sendo estrangeiro lá, você chama muita atenção, velho. Tipo pelado assim, você ficar incomodado. Né? É, se você ficar incomodado com gente te olhando, realmente não vai pro Japão, porque é realmente, cara, os caras, todo mundo, não sei porquê. Porque assim, eu vi muito estrangeiro na rua. Mas mesmo assim, velho, tipo, parece que é de outro planeta. O Dato tentando falar de um dos maiores mitos envolvendo os japoneses. Realmente saber se não sendo vocês pelados realmente chama atenção, sabe? A diferença de tamanho é assim tão grande ou não? Não, mas essa área não... Olha, cara, eu sou... Eu realmente... A primeira coisa que eu fiz quando eu entrei no Onsen foi tirar o óculos e tacar dentro do armário. Então, eu não vi mais nada. E eu vou te dizer que realmente eu não prestei atenção em outro, porque, tipo assim, eu fui no verão, mas no verão mesmo, cara, e tava um calor desgraçado. E o onsen, você não tem ideia de como é quente, velho. Sem zoeira, é assim. Nossa, velho. Eu fui no onsen, tipo assim, eu já tava com calor de ficar andando o dia inteiro no sol. É tipo assim, é onsen, tipo assim, ah, cara, eu não quero, vou ficar no ar-condicionado. Ah, não, mas tem que ir, porque tem que aproveitar, porque você é onsen, é diferente. Ah, beleza, vamos lá. Eu te juro, cara, se eu fiquei 10 minutos foi muito, velho. Porque era muito quente, é muito, muito, muito quente. Eu fiquei 3 horas no onsen. Você é louco, nem pode fazer isso, velho. Não, 3 horas no onsen, porque tem várias coisas dentro do onsen. Ah, não, então... O que eu fui, assim, tinha um onsen que era dentro, assim, que era, tipo, parecia uma sauna, que era um ambiente fechado. Aí tinha um onsen externo, que era do lado de fora, que é pro ar, ó, pra, ao ar livre. É, bem logo. Tinha uma piscina de água gelada também, né? Tinha uma piscina de água gelada e tinha os chuveiros, né? Pra você tomar banho depois. Vamos descrever o onsen, né? Pelo menos no que eu fui. Descia, tinha aqueles chuveiros baixinhos com banco. Pra você tomar banho, você toma banho. Aí, tipo assim, no meu caso, tinha 3 piscinas de água quente e tinha umas de água gelada em volta pra você dar choque térmico, né? Que você não pode ficar nesse... Cara, sem zoeira, porque se você fica... Se você ficar mais de 20 minutos com onsen, você desmaia, velho. É muito quente, você não tá entendendo. É quente mesmo, cara. Assim, aí é um absurdo. Tinha esse externo que eu achei muito Love Hina, o cenário, assim. Só que só tinha homem, né? E tinha duas saunas, né? Uma seca e outra tradicional. E consegui ficar lá 3 horas, assim, depois, não só nas onsen. Lá de fora, você comia também algumas coisas no vapor, né? Dentro do onsen tinha um restaurante a vapor. Nossa, sei lá, o onsen que você foi é bem mais legal que o que eu fui, cara. O onsen não tinha nada disso. O onsen tinha uma do lado de dentro, do lado de fora, a piscina de água gelada e o chuveiro, acabou. Não, e nada. Tipo assim, também tinha banho de areia quente, mas isso eu não consigo. Caraca, isso. Como que é o banho de areia quente? Você deita? Você fica enterrado na areia quente, na areia com vapor. Isso é bom? Não sei, não experimentei. Isso é bom no inverno, velho. Porque imagina no inverno. Aqui a gente não tem inverno aqui, não dá nem pra entender. Mas imagina o inverno lá, que faz, tipo, menos 10 graus. É lógico que você vai enfiar dentro de um onsen a 100 graus, tá ligado? Quase queimando a tua pele. Você vai entrar não, mesmo. Cara, no meu caso, eu saí muito bem. Eu tava cansado porque você madruga, né? Pra você curtir a viagem, você não dorme direito. É, nossa, eu não dormi nada. Toda madrugada, eu, nesses 2 meses que fiquei lá no Japão, eu madrugava, Porra, eu no dia do onsen, eu recarregou a bateria, porque o onsen tem essa capacidade. Mas aqui no Brasil não ia funcionar isso, e aqui seria uma putaria só, então... Ó. Nossa, enquanto é que as pessoas não têm o mínimo respeito, né? Tipo, aqui assim, não tem respeito. O pessoal lá, pra entrar no onsen, todo mundo se lava, toma um banho antes, depois entra no onsen. É proibido você entrar na piscina sem tomar banho, né? E tem um aviso gigante escrito em várias línguas para que você não pule, entendeu? Dentro do onsen, nem atrapalhe as outras pessoas. Esse aviso tem em vários lugares, para você não atrapalhar os outros, isso tem em muitos lugares. Tipo dentro do trem, Shinkansen também, que é fantástico. Dentro do Shinkansen tem vagões que você não pode gritar, não pode falar, que é vagão pro pessoal que vai dormir. Mas independente disso, você pode levantar e tem a área que você desce lá, que a porta abre, você... usa pra falar no celular. Então, tipo, pra falar no celular e pra fumar, né? E pra fumar. Que então, japonês muito... fuma, né? Fuma e o cigarro japonês fede. Nossa. O que é o Shinkansen? O Shinkansen é o trem-bala. Não, e é realmente, cara, é tipo assim, transporte fantástico mesmo. As poltronas aliás, são depois que eu voltei do Japão, eu não consegui entender o metrô e o trem do Brasil. Porque tudo funciona e tudo tá interligado. Você não pega avião no Japão. Você só pega se você quiser mesmo, poupar tempo. Porque realmente, cara, é muito rápido. Nossa, não, eu fui de... Não, nem poupa tempo, cara. Você poupa muito mais tempo pegando o trem, descendo no terminal e pegando o trem-bala do que você ir pro aeroporto. É que assim, aeroporto lá usa mais pra, tipo, pra ir pra Hokkaido, pra ir pra Okinawa, esse tipo de coisa. É, pra onde não tem trem-bala. Então, mas tem, se eu não me engano. Hokkaido não tem. É, Hokkaido não tem, mas eu acho... Okinawa... Não, eu acho que é o contrário. Que Okinawa não tem, Hokkaido tem. Porque o Okinawa que é a ilha. Não tenho certeza. Você tá falando não, não, porque Hokkaido, por causa que era a região norte do Japão, não tem trem-bala. Eu lembro disso que eu vi no mapa, não tem. O Okinawa, eu não sei se tem, mas é mais provável que tenha do que Hokkaido. Falando em Hokkaido e Okinawa, alguém foi pra praia no Japão ou não? Eu fui no inverno, só pra olhar. Eu fui na praia de Toyota, na cidade de Toyota. Mas um biquíni não? No inverno, não tinha nada ali pra olhar. O pessoal fazia churrasco na praia, foi isso que eu vi. É, cara, eu acho que no Japão esse negócio de ir pra praia pra se bronzear deve ser mais só em Okinawa mesmo, porque a galera é brancona mesmo. Eu fui numa praia, putz, agora a qual cidade que era, se não me engano, era Miyajima, se não me engano, e tem uma praia que é bem bonita, assim. É, só que, tipo assim, eu fui no final de tarde, assim, só tinha um pessoal andando mesmo na orla da praia. E era uma cidade muito pequena. E eu fiquei num hotel tradicional, daqueles que você dorme no futon mesmo, é, no tatame, você não tem cama nem nada do tipo. E aí eu fui numa praia, era uma praia muito bonita, só que uma areia escura, assim, sabe? Deve ser, tem a ver com as cinzas vulcânicas, né? Como a maneira como deve ter sido formada a praia. Mas era uma praia assim. Você, a praia que você foi tinha aquelas pedras estranhas, triangulares, que a praia. Tinha. É o quebra-mar, né? Quebra-mar, mas é fabricado, né? Porque... É fabricado. E ele é, tipo, parece um, sei lá, como é que como explica isso, né? É uma bola onde saem vários raios, né? Então, na praia que eu fui, eram uns triângulos com um buraco no meio e vários, assim, uma pilha de não é aquele de quatro pezinhos, não? Não, a que eu fui era como se fosse um ouriço, assim, entendeu? E aí ele tinha várias pontas saindo e elas se encaixavam uma nas outras, assim, e fazia o quebra-mar. Era bem legal, bem diferente, assim, tipo, um bagulho bem anime mesmo, tipo, assim, você olha. É tipo um brinquedinho de criança gigante, um Lego gigante espalhado ali na praia. Exatamente. Deu pra... O tempo que vocês ficaram lá, deu pra... O que vocês mais sentiram falta? Deu pra sentir saudade do Brasil? Ou não? Ou vocês... Não. Ah, o Japão é muito melhor. Vai ficar aqui pra sempre. Ah, eu senti saudades assim, mas nada... Que, é assim, eu senti saudade, por exemplo, de comida brasileira. Mas assim, lá... Caraca, não senti nada de saudade. Não, mas o tempo que eu fiquei, né? Depois de um mês, né? Mas os restaurantes lá, os restaurantes, qualquer boteco é muito bom, velho. É, então é não, mas bom. McDonald's no Japão é boteco, né, cara? Coisa que deixamos bem claro, né? Porque o McDonald's é onde vende a comida mais barata do Japão. Acho foda, né? Mas tipo assim, mas eu não cheguei aí no McDonald's no Japão, porque eu falei, eu não vou fazer isso, né? Ah, cara, na boa, você perdeu a chance, porque os lanches especiais do McDonald's do Japão são fodas. Ah, meu cara, o que eu mais comi foi kare tonkatsu, né? É assim, o kare. Kare eu comia quase todo dia. Eu ia, ou eu comia no restaurante, ou eu comprava no combine, então. Todo dia comia kare. Que é kare ou curry, né? Aquele. Só conhece o curry? O pessoal chama de caril também. Que é um tempero. O termo em português é caril, mas ninguém usa. É que o Chris conhece, né? O live video. Não, sim, a gente conhece curry, mas a gente nunca ia saber que alguém chama aquilo de caril. Eu adoro curry, mas eu falo curry. Não, é, mas é porque você conhece, mas que no Brasil oficialmente se chama caril, né? Mas lá eles chamam de kare. Nossa, mas ninguém aqui assim... no Brasil, ninguém fala aqui no Brasil caril, só fala curry. Em alguns lugares, né, velho? Tem lugares que as pessoas só conhecem como caril. Depende do lugar. Aqui São Paulo é mais diferente, Rio de Janeiro. Tem. E, velho, você, tipo assim, o que você acha da comida japonesa que você vê em bares de sushi, esse tipo de coisa, esquece, velho. Isso é comida japonesa brasileira, porque lá eles comem bastante fritura mesmo. E soba, velho. Nossa, macarrão, soba, assim, é demais, velho. Em todo lugar tem isso. Não, e assim, falando de boteco, o mais famoso boteco do Japão, né? Vamos falar assim, né? É o Yoshinoya, que é um restaurante de Gyudon. E aí, tipo assim, se não me engano, esse restaurante é sempre citado no Kinnikuman, que aqui passou como Músculo Total. E é um restaurante de Gyudon e ele serve em 10 segundos. Você pede, do nada, a garçonete pá, na tua mesa. Você fala, porra. Isso é realmente incrível lá. Tipo assim, a maioria das lojas que eu ia pra comer, tinha uma lojinha do lado de fora que você pagava o ticket. Aí dava o ticket na mão do garçom, do cara que tava lá no balcão, do tiozão. Aí eles gritavam pra dentro da cozinha, dava um minuto, papapá, a comida já tava na tua mão, entendeu? E mesinhas individuais, assim, e tudo mais. Bem legal. Me dá muito... É, eu fui em alguns restaurantes lá, que era de ramen, e só tinha o cozinheiro, porque pra você fazer o pedido, você comprava numa máquina, saiu o papel, e aí o papel você entregava pro cozinheiro. E só tem um funcionário no restaurante, que é o cozinheiro, mas ninguém. E outra coisa que eu não sei se você reparou, tipo, as máquinas registradoras no Japão, as pessoas não pegam no dinheiro. É, tipo assim, a menina pega o dinheiro, ela enfia dentro da máquina, a máquina cospe o troco sozinha, aí ela te dá o troco, assim, num potinho, assim, num pratinho, e te dá, assim, tipo, inacreditável, né, cara? Porque assim, aqui me ensina, na aula de japonês aqui em São Paulo, eu aprendi isso, que tem que colocar o dinheiro no pote, lá na bandeja lá, no cesto lá do lado da caixa registradora, ela pega o dinheiro, conta, te deixa o troco ali pra você pegar. Você não pode ter contato com o vendedor, né? Você não segura na mão do nenhum momento não, de jeito nenhum. E não, pra quem for, não conte troco. As pessoas acham isso extremamente ofensivo. Você tá conferindo o troco, quer dizer que você tá desconfiando da pessoa. É, não, mas você tem que facilitar o troco, senão você vai ficar cheio de moedinha de um iene, né, na sua carteira, né? Eu me ferrei na primeira semana com isso. Aí eu comecei assim, todo lugar que eu ia, tá, 20 moedas de um centavo pra mim, não ficar com essa merda. É, outra coisa que tem que de falar assim de máquina de comida, aquelas máquinas de refrigerante que a gente vê em anime, aquelas máquinas que ficam no meio da rua, aquilo tem demais, cara, demais. E é em todos os lugares e nunca falha, e é fantástico. É, ah, e tem, não é só frio, né, tem quente, né. Então, é, frio, vezes, quente, tudo. Tem até de comida, né. De comida, e tem... prédio, né? No prédio do meu amigo. Eu descia de madrugada, falei assim, não vou fazer café, não vou fazer merda. Descia lá, Santiago, né? De Yen, pá, pegava já um café quente e dormia, tá ligado? Lá quando eu fui era tudo Yakuni de Yen, tá ligado? 120 ienes, tudo. Tudo era esse preço. Coca-Cola, água, qualquer tipo de coisa era esse valor. E as compras, vocês voltaram trazendo o quê? Como é que a situação da mala, como é que ficou? Eu trouxe muita coisa, cara. Vocês viram, muito. DVD de show, esse tipo de coisa, eu trouxe demais, velho. Eu gosto muito dessas coisas, então... Essa foi a primeira coisa que eu fiz, foi quando eu cheguei no Saco, o primeiro dia, foi entrar numa loja de CDs e ficar babando, né? Que são lojas gigantes. Lá? Não, Bukoff? Não sei. Bukoff é loja de segunda mão, né? Ah, Bukoff. Ah, tá. Não tinha entendido. Eu fui em algumas que tinham também as coisas de segunda mão, que são perfeitas, né? É, então, eu comprei meus DVD de show na Bukoff. Paguei ridiculamente barato. Ah, não. Eu comprei muitas coisas novas e algumas coisas usadas. Mas, tipo, nossa, eu ficava bobo ali. Tipo, olhava aquele monte de DVD ali. E se fosse hoje, eu ainda ia tomar um prejuízo ainda maior, cara. Porque, caramba, eu entrava assim e ficava maravilhado. E aí também, quando o dia que eu fui aqui a Rabara, que eu achei a loja que vendia action figure, que vendia essas coisas, nossa, como eu comprei coisa, comprei muita coisa. É, cara, eu fui com uma mala e eu voltei com três. Ah, eu fui... Eu comprei dois PSP, um DS, uma porrada de jogo de DS, Play 3, comprei os bonecos de Luckstar, comprei uns negócios de Mad Ranger que eu comprei também, Dragon Ball, Reborn, que eu ainda tava viciado, comprei boneco de Reborn. Comprei camiseta, que eu fui no evento lá, Jump Festa, né? Comprei camiseta lá. Aliás, eu paguei mó micão na Jump Festa, que eu fui pegar... na época de Natal, eles fazem aquelas sacolas presente, né? Sem você saber o que tem dentro. Então você compra a camiseta sem saber o que é a estampa. E aí eu abro, assim, tipo, uma camiseta era o Gintama. Aí a outra camiseta, eu abri, assim, era o Afrodite, de Cavaleiros do Zodíaco. Eu falei, puta que pariu. roupa eu não comprei nada, né? Fui na Torre de Tóquio, aí eu comprei a camiseta da Torre de Tóquio, comprei boné, eu trouxe a Torre de Tóquio de pelúcia pra o Brasil, comprei xícara da Torre de Tóquio, xícara não, caneca, né? Nossa, eu comprei muita coisa no Japão. Torre de Tóquio é demais, cara, é muito legal, velho. Você foi em Torre de Tóquio, Museu de Feira, não, não. 3D. Não fui também. Eu fui assim, mais em lugares mais assim, clássicos, não, tá ligado? Monte Fuji. Ah, dentro da Torre de Tóquio, não cheguei aí. Eu só fui, fiz o passeio completo até lá em cima. Fui naquele lugar onde você consegue ver lá embaixo, assim, direto. Tem um piso assim, tem uma parte que é um piso de vidro, né? E você consegue olhar diretamente pra baixo lá, ver a altura assim, né? Fica, dá uma vertigem o caramba. Mas, aí na parte de baixo lá tem os cruzeiros, tem. Cinema do Resident Evil, tem um filme do Resident Evil de 10 minutos em 4D, que o cinema treme e é 3D, né? Na época tava rolando uma exposição da Tatsunoko, né? Tinha uma sala lá que tava mostrando o projeto das Olimpíadas, né? Que o Japão perdeu depois no Brasil, né? Tinha, na época que eu fui, a Torre de Tóquio tava fazendo 50 anos, então tinha uma parte só mostrando como que era a região de Tóquio em volta da torre 50 anos atrás. Tinha umas maquetes, legal. Outro mais legal também que eu fui foi... Você foi no Monte Fuji também? Monte Fuji eu não podia, que era inverno, eles fecham. Nossa, eu fui no Monte Fuji, muito legal, muito bonito, assim. É demais, você chega assim, você sobe, né? Aí tem a estação lá, que é muito bonito, assim, é muito legal. Eu queria ter ido, mas tá fechado. Eu falei, beleza. Você viu lá que o pessoal se suicida no Monte Fuji, não? Ah, eu local? Sei, não pessoal fala, né? Que o pessoal se joga lá, tem um lugar lá. Não, mas tipo assim, aqui o negócio é o seguinte, é... eles chamam de estações, né? Tem, acho que, se eu não me engano, são 8 estações. E aí a estação que eu fui é a quinta, que é onde tem os lugares turísticos, assim. E aí pra você subir pra sexta, sétima estação, você tem que fazer cadastro, tirar foto, tem toda uma série de procedimentos, você tem que ter equipamento, e você tem que dar o checkpoint em alguns lugares, entendeu? Que exatamente pra isso daí. Eu até queria subir lá, mas aí não dava tempo, entendeu? Porque os passeios que eu fui eram muito corridos, porque a gente tinha em muitos lugares, assim. É que, cara, o que eu mais fui lá foi templo, velho. Nossa, templo. Shintoísta, budista. Você foi em templo? Demais. Vários. É parte do passeio, cara. Mas é agora, é parte do passeio. Mas não tem problema, é legal, bonito pra caramba. Você jogou as moedas lá, fez o pedido? Não, isso. Eu não cheguei a fazer. Eu só olhava mesmo e tirava as fotos, que era legal. Mas, tipo, você foi naquele que tem o palácio revestido de ouro? Nossa, cara. Que até apareceu em Keion nos últimos episódios aí. Apareceu realmente, cara. Muito bonito, assim, Keion. Eu fui em Kyoto, fui no templo lá dos 100 Budas. Que tem 100 Budas de ouro. Eu fui também nesse daí. Eu fui nos castelos em Kyoto. Foi num lá, que é o Templo do Amor, né, cara? Era começo do ano, as minhas meninas lá japonesas fazendo pedido pra namorado. Eu tirei várias fotos lá, muito hilário. Que é duas pedras que eles chamam de Pedra do Amor, e a mina tem que andar reto de uma pedra pra outra, de olhos fechados, pro pedido dela de namorado ser realizado. Uma pergunta que eu ia fazer. Vocês trouxeram um monte de coisa de lá. Ninguém parou o gaijin moandeiro na alfândega? Não, eu trouxe até refrigerante. Eu trouxe refrigerante do Dissidia. Tava na época de lançamento do Dissidia, eu trouxe o jogo e trouxe um refrigerante, né? Que era um refrigerante roxo da Square Enix na época. E trouxe na mala, veio de boa. Eu trouxe um bolo chamado Castera. Não sei se você também comprei. É o pão de ló. Trouxe de monte. Tipo um pão de ló, só que bem mais gostoso. Então, que Castela, ele recebeu esse nome por causa que a cidade foi dominada por portugueses uma época. É, exatamente. Eu fui nessa Castela cidade. Castela é uma receita portuguesa. Aliás, é a única cidade que eu vi igreja católica, né? A gente chegou a passar pela igreja católica, tipo, tem umas escadas rolantes, assim, pra subir. É nem, sabe? É tudo bem organizadinho, assim, você sobe, escada rolante, aí passa nos monumentos, assim, depois vai descendo, é bem legal. Aí você desce, assim, é tipo uma montanha, né? Aí depois, no caminho, quando você tá descendo pra ir embora, tem várias lojinhas, assim, uma do lado da outra, e cada um vende a sua receita de castela, desse bolo aí. E aí eles vendem essas receitas que são próprias, aí vende gelado, vende quente, tem de todos os tipos, assim. E todas têm degustação, você entra... Todas. Eu trouxe os negócios todos na caixa, trouxe DVD lacrado. Já que a escada é rolante, o pessoal paga pra baixo correndo na direção contrária, né? Não, cada cidade lá no Japão tem uma direção pra você usar na escada rolante. Osaka, pra você subir na escada rolante, era do lado esquerdo. Contrário de Tóquio. E aí Tóquio era do lado direito. E as pessoas ficam muito bravas que você tá atrapalhando. Muito bravas se você tá do lado errado. Compravas mesmo e te empurram, eu não tô nem aí, cara. Elas saem subindo, porque assim, é um lado pra você ficar parado e subir com a escada, e o outro pra você subir andando se você tiver com pressa. Fica parado no lugar de onde é pra andar. O pessoal empurra mesmo, tá nem aí. Salário deles revoltado. Hiroshima e Nagasaki, quem foi? Tem gente verde lá ou não? Eu fui na. Eu zoei que eu trouxe um pouco de radioatividade. Acho que o primeiro que eu fui foi em Hiroshima, que tem o parque. Agora eu não me lembro se era. Hiroshima que tem o parque. É um parque que em homenagem, né? Os ataques, né? Tipo, pra contar tudo, como é que foi, as histórias. Realmente, cara, é impressionante, velho. É impressionante. Você entra nos museus de Hiroshima e Nagasaki, você sai meio em depressão, né? Porque eles colocam na tua cara as fotos das informações. Tem um museu assim. Aqui é o capacete com pedaços do crânio do soldado que tava perto da... É muito agressivo. Tipo assim, teve um de Hiroshima que eu fui, tinha um pedaço de uma parede assim, que era a parede do hospital, e aí tinha mostrado assim como os cacos de vidro que estavam voando foram fincados na parede assim, sabe, violentamente assim. Parecia de mentira, sabe? Tipo assim, os cacos de vidro dentro do concreto, assim. Você dava pra ver que tava derretido mesmo. E Nagasaki tinha uma parede que ficou à sombra, né? Aí tinha uma escada na frente e uma pessoa ficou. E eles pegaram a parede e levaram pro museu. Então a forma da escada e a forma da pessoa que virou pó, né? Quando a bomba caiu. Ficou só a sombra mesmo. Inclusive tinha nesse Hiroshima, tinha uma telha assim de uma casa, né, que tava mostrando como que a telha ferveu praticamente, ficou cheia de bolhas e tudo mais assim, e aí tinha um aviso mais gigantesco, podem encostar, não há risco nenhum de contaminação, escrito em inglês, japonês, em coreano, em chinês, assim, tinha escrito uma placa gigante, e meu, o pessoal mais velho passava de lado, assim, sabe, tipo, tentando escapar da radiação, dá uma esquiva na radiação, assim, sabe? O pessoal com medo disso. Você foi no último, você foi no Museu de Nagasaki? Também fui nos dois. Cara, o Museu de Nagasaki é muito medroso. Você entra e é silêncio absoluto e, tipo, começa, você ouve um relógio, que é o relógio que tá parado na frente. Tem um relógio original que parou com a explosão. E depois você ouve o barulho dos aviões, assim, passando, tacando a bomba. Alguém quer adivinhar qual que é a hora do relógio? Alguém, vocês sabem? É alguma coisa com 42, não. É 8h15. É. Ainda são dois números, né? 8h15. Agora tem o 4h16, tem justificativo. Ok, se eu quero ir pro Japão, qual é o tamanho da facada? Eu quero ir agora, quero passar um mês lá e me divertir muito. Quanto que eu tenho que separar do meu porquinho? Que boas dicas vocês estão pra quem quer ir, quem tá afim de ir, sabe? Qual a melhor forma? Olha, realmente assim, eu vou dizer do meu ponto de vista, por exemplo, você não conhece ninguém lá, se você não souber, principalmente se você não souber falar japonês, se você for querer ir por conta própria, vai ficar bem complicado. Então, por exemplo, esse pacote que eu fui é de uma agência chamada Investur. Se você procurar na internet, tudo, você até acha esses pacotes. Eles têm vários pacotes hoje em dia. Quando eu fui, eles tinham só esse pacote que chamava Japão Tradicional. Aí, inclusive, quando teve o formulário lá do que você achou, eu coloquei que deveria ter um pacote voltado ao público jovem. Não que tenha sido só eu que tenha escrito isso. Mas aí no ano seguinte, inclusive até hoje, eles têm um pacote que é voltado pro público otaku mesmo. Que eles vão em Akihabara, tem guia em Akihabara, vai em Made Café, vai, passa em várias lojas especializadas e tudo mais, entendeu? Então é uma boa. Esse pacote que eu fui de 16 dias, só que assim, com passeio, tudo, comida, tudo incluso, eu gastei com passagem de avião, hospedagem, tudo, eu gastei em volta de uns $5,000, né? E aí eu levei mais o dinheiro que você quiser gastar pra comprar o que você achar que você tem que levar, né? Realmente, se você gosta da cultura e tudo mais, você vai acabar gastando uma grana porque você não vai resistir, né? Então quanto aí, Moamba, deu mais quanto? Olha, cara, eu devo ter trazido, sei lá. É porque assim, o Japão tudo é muito caro, tá ligado? As coisas não são baratas. E por isso que eu não trouxe, inclusive eu não trouxe eletrônico nenhum. Se você comparar, por exemplo, que ano passado eu fui pra Nova York, velho, se você comparar com o eletrônico nos Estados Unidos, velho, no Japão é muito caro, é muito caro. Então tipo assim, eu comprei só de besteira, eu devo ter gasto uns $2,000, por aí. Assim, pra trazer coisa pra todo mundo, né, lembrancinha e tal, e as coisas pra mim. E o Juba? Eu fiquei 2 meses, no meu caso, 15 mil. Passagem, hospedagem, viagem, porque eu tive que comprar o JR Pass. Uhum, eu tive transporte, alimentação, comida no Japão, você gasta em torno de 20, equivalente a uns $20 por refeição. É muito então, caro. É muito caro. É R$40 almoço, jantar, Japão. Então, tipo assim, se você for no McDonald's, cara, tudo você não gasta mais do que $10. Você nunca gasta menos que $10. Tipo assim, McDonald's, você vai comer uma besteirinha no boteco. É sempre $10. Você vai beber alguma coisa, já é mais $5, entendeu? O equivalente ao que seria, né? É sempre assim. E assim, tem outras coisas. Metrô, quando você não usa o JR Pass ou quando você muda de companhia, você tem que pagar o percurso, né? E lá não é unitário, você paga a distância. Então, pra você andar, você gasta dinheiro. Eu lembro que eu fui pra Jump Festa, era, acho que quase uma hora de viagem de metrô. E era quase 1.500 ienes. É só o percurso de ida de metrô, então é muito gasto pequeno, né? Você tem que ir muito bem preparado pro Japão. E se você for pra hotel, esse tipo de coisa, é caro também, viu? É caro. E você tem que dividir com outra pessoa, normalmente, porque se você for sozinho, você tá lascado. Se você for com outra pessoa, você racha o quarto pra duas pessoas, né? Agora sozinho. E já que você tava querendo perguntar faz um tempão, eu esqueci. A Jump Festa, como é que foi? Foi o melhor evento de anime e mangá que eu já fui na minha vida. E depois disso eu decidi que eu não vou mais em nenhum aqui no Brasil. Por que será, né? Foi a maior coisa, foi a realização pessoal, assim, de ir no evento, que a Jump Festa acontece no mesmo lugar do Tokyo Game Show. Então, em partes, eu realizei meu sonho, que era ir no Tokyo Game Show. Porque tava Capcom, tava Sega, tava um monte de empresas de games, a Square tava com stand foda de Kingdom Hearts lá. Kingdom Hearts tava uma febre mesmo nessa época. Tava uma febre nessa época. E assim, a Jump, eu andava lá, um stand tava com o dublador, a entrevista com o dublador de Naruto. Eu fui tirar foto com o cara, no foto. E aí, tipo, tem muita coisa legal que eu vi na Jump Festa. Assim, não dá pra descrever, é uma coisa... É palestra, é muito experiência. E é de graça, o evento é gratuito. E assim, a loja é muita coisa engraçada. As lojas tem fila pra você entrar, você não pode todo mundo entrar na loja. Tem fila e às vezes pra você entrar numa loja, no evento, é uma hora de fila. Então, por exemplo, eu queria comprar a camiseta do Street Fighter 4, eu não consegui comprar porque a fila era de uma hora. É, agora, no Jump Festa, só por curiosidade, tinha muita criança? Qual era o público? Tem criança não. Tem muito colegial. Você vê muita. Porque sábado tem aula. Eu fui num sábado. E como tem muita gente saindo da escola, eles pegam o trem e vai pra lá. Então você via muita gente de uniforme, né? É, eu por exemplo, como eu fui na época do verão mesmo, no final do verão, eu peguei bem aquela época daquelas viagens de colégio japonês, sabe? Então eu vi muito esse pessoal fazendo excursão. Porque como eu ia pra lugares muito tradicionais, eu vi muita desses colegiais. Entendeu? O pessoal com os uniformezinhos igual de anime, mesma coisa, entendeu? Eu vi muito isso daí. Ah, mas isso é o tempo todo, né, cara? Você vai na rua. Aquelas criancinhas com o chapéuzinho amarelo e tudo, você vê tudo isso daí mesmo. Pra quem vê dorama, putz, é uma sensação assim incrível. Então, o público geral da Jump Festa, a maioria do pessoal que tava lá era o quê? Era colegial mesmo? Não, tem muito cosplay, tem muita. Tem daqueles otakus ali, de tipo Denshotoku, sabe? Aqueles otakus bem. De óculos, camisa xadrez. Os otakus de verdade, né? Os otakus de verdade. Que aí, o que eles chamam de otaku lá? O que eles chamam de otaku lá no Japão. É assim, tem muita garota. Jump é público masculino, você vê muita garota lá. É assim, o público é bem variado. Não achei nada específico assim. Por falar em Fujoshi, você chegou aí na Summer Road, não? Não. Chegou a ver uma Fujoshi de verdade, cara? Como que elas funcionam? Com as Fujoshi do que com os otakus, sabe? Porque o otaku a gente vê mais, com mais frequência nas obras do que as Fujoshi. Não, sinceramente... É que é mais difícil identificar uma Fujoshi, né? É, o que como assim, na rua, quais são os traços que você vai procurar numa Fujoshi? No otaku assim, você tem todo estereotipo já pré-feito. Em Akihabara você deve ter visto, né? Muita gente com camisa de xadrez, de óculos, camisa baixa, mochila. Sacolas cheias, de mochila com sacola cheia de boneco gigante. Isso de monte mesmo, aqueles plamos gigantes, aquelas coisas e tudo, o pessoal que realmente é bem isso aí mesmo. O estereotipo é realmente isso que você acha em todo lugar. Isso. Agora é o que é um estereotipo? Tipo assim, você acha que é uma coisa caricata? Mas não. É de verdade. Agora, Fujoshi, como é que você, né? O que é uma Fujoshi pra você, assim, só vendo, assim, pra você achar, né? Fala, por exemplo, em Akihabara, por exemplo, eu vi poucas mulheres, bem poucas. Não, a proporção de mulher pra homem em Akihabara é ridícula. É 10 homens pra uma mulher, né? Eu vi, por exemplo, essa mulher puxando o cara pela coleira. Essa deve ter sido uma das 5 que eu vi lá. Tinha nenhuma mostrando a calcinha, não? Não. Sabe por quê? Porque nessa época foi um pouco antes. É, teve um cara lá que matou, tipo, 8 meninas em Akihabara. E aí o pessoal tava feio, tipo, foi uns 2-3 meses antes. E o pessoal que fazia aqueles cosplay, que ficava com aquelas roupas, aqueles Lolita e tudo mais. Foi aquele faco que desceu do carro e começou a matar todo mundo na faixa? O caminhão, ele foi com o caminhão, atropelou as pessoas na faixa, que essa rua, a rua principal de Akihabara, ela era fechada aos finais de semana. Então o pessoal. Era uma atração, né? O pessoal ia descer em Akihabara e via o pessoal se apresentando, fazendo dança. Se você pesquisar, pra quem conhece Haruhi Suzumiya, aquela música Hari Hari Yukai, tem várias danças coreografadas em Akihabara no YouTube. E naquela época foi logo após isso daí, né? Então tava meio... Depois que eu fiquei sabendo disso, né? E aí tava meio assim... O pessoal tava meio com medo e não tava indo muito pra lá. Não sei se isso já... Eu vi isso aí mais. Eu vi esse pessoal assim com umas roupas mais diferentes e tudo. Eu vi mais em Osaka. É, naquela... Sabe aquele shopping que é gigante? Que é uma rua gigante? Que vai atravessando o meio da cidade assim? Eu não lembro o nome desse shopping. Ah, cara, de nome também não... É, então. E tipo assim, aí você via muito isso. Via muito, eu vi o pessoal assim com essas roupinhas de maid e tudo mais, assim. Isso em Osaka eu vi mais do que eu vi em Tóquio, mais do que eu vi aqui em Akihabara. Ah, maid eu via muito em shopping, assim. Eu fui num bairro lá que eles chamam de old school de otaku, né, que é o Nakano. E Nakano era muito, assim, dentro do shopping você via maid de café. Foi nenhum Juba? Foi algum maid de café, não? Não foi maid de café, mas eu achei hilário nesse shopping que tinha um maid de café de cosplay. Então você passava, era um restaurante, cada uma vestida com um personagem diferente, assim. Cara, por isso que eu tô falando, tipo assim, eu vi pouquíssimas coisas. Se eu tivesse visto um negócio desse, eu tinha entrado com certeza absoluta, velho. Eu realmente não vi, porque, tipo assim, os passeios que eu fazia eram todos pela manhã. Então eu ia à noite pra procurar essas coisas mais específicas assim, eu ia mais na parte da noite. Então não, eu tinha, cara, muita coisa fechada e tudo uma mais. Uma coisa que me irritou de ir no inverno no Japão foi o negócio de anoitecer 4 horas da tarde, né? Então pra quem tá acostumado com o horário no Brasil, a gente costuma sair 10 horas, 9 e meia, não sai 7 horas da manhã, 6 horas da manhã. Então você, pra quem vai sair, quem tá indo pro Japão, assim, pra ir sozinho, né, sem a companhia de turismo, é complicado você acordar tarde, quando o lugar fecha 4 horas da tarde. O Japão, no inverno, tudo fecha 4 horas da tarde, tirando lojas, parque de diversões. Eu fui no parque da Toei em Kyoto, o parque, na hora que é 4 horas da tarde, fecha. Aí no verão, 6 e meia, tá tudo fechando. Mas fechando mesmo, em 9 horas, loja grande, elas fecham todas 9 horas da noite. Eu fui na época... Em Akihabara fechava 6 horas, 7 horas, é, 7 então. Horas já tava fechando. É, então, que eu fui na Apple Store em Ginza, né? Fui em Ginza também, é fantástico, aquele monte de loja inacreditável. E aí era tipo, eu queria entrar, aí tipo, ah, beleza, 20 pras 9. Aí beleza, vou dar mais uma andada. Aí quando eu fui chegar lá, fechando. Mas como assim fechando? Ah, não, aqui tudo fecha 9 horas da noite. Assim, outro horário diferente, né? E depois começa a invasão dos salarimens bêbados, né, velho? Nossa, cara. Assim, eu fui várias vezes, eu pegava metrô de madrugada, você via ou caído, né, pela rua, ou o cara tentando se sobreviver dentro do metrô, né, se segurando pra não cair dentro do metrô. Demais. E eu dormia em hotel cápsula, tipo, às vezes chegava também pra dormir no hotel cabo. Mas isso, caramba, quando uma vez eu fui pegar o metrô em Tóquio às 10 horas da noite, mas parecia que eu tinha entrado dentro, sei lá, numa fábrica de cerveja, porque o cheiro que tava no ar era um cheiro de álcool, assim, cheiro, sabe, de cerveja mesmo, forte, assim, cara. O pessoal enche a cara mesmo, enche a lata. Mas no Japão o pessoal sabe beber, né? Sabe beber bem, assim. Várias vezes eu ia, assim, num bar japonês mesmo, né? Sem McDonald's, sem nada. Eu cheguei aí num bar que tinha o mesmo visual desde a Segunda Guerra. Então, aquele visual meio Japão antigo. Foi num outro bar em Shibuya. E assim, você entra, é tudo bem escondido. Na hora que você abre, já vai uma fumaça na tua cara, porque é permitido fumar, né? Eu lembro que eu tava comendo num restaurante lá, a gente conversando, rindo e tal. Do lado, assim, a mesa, um monte de jovem, assim, deve ter saído do trabalho. A mina, pá, desmaia bêbada. Eu falei, puta que... E aí, assim, os caras segurando com um saco plástico, assim, transparente, pra mina gorfar, tá ligado? Eu falei, puta que porra é essa? Dentro do bar, assim, fica... Gravata na testa, pacote de sushi na mão, não, viu? Gravata na testa também é uma coisa real no Japão. Eu vi isso no metrô, eu vi também. Eu vi mesmo. Cara, assim, acho que isso deve ser o sinal de estou bêbado, me deixa em paz, né? Agora, a coisa mais ridícula que eu vi no Japão foi eu tava indo pra casa, né? Tava indo pra casa do professor lá, e aí tinha um americano lá, bebaço, vindo lá com o japonês, e ele tava com o sapato no ouvido, como se estivesse conversando no telefone. E ele ia lá, bababá, babá. Porque no metrô você fica quieto. É uma regra lá no metrô do Japão que você não pode falar e não pode atender telefone celular no metrô. Nem no metrô, só nem pode, hora, né, você pode usar. E aí o cara lá falando com o sapato, assim, ele indo embora. Teve uma estação lá que ele desceu e se despediu lá do Japão lá. E falando no telefone, que é um sapato, né? Com o sapato no... Você chegou no Japão, vai ver, era um celular mesmo, cara, em forma de sapato. É o agente 86, né, cara? Mas falando de celular, realmente, cara, vou te falar, todo mundo com a cara enfiada no celular o tempo todo, cara. Ah, não, o tempo todo. Mas assim, velhinhas de 70 anos, você vê a mulher, assim, sabe, de kimono e tudo, a mulher lá no celular, lá mexendo no celular. Não, cara, eu via muita gente usando DS na rua o tempo todo. Eu lembro que no hotel cápsula que eu dormi lá, eu fui andar de madrugada, assim, na hora que eu voltei, a recepcionista jogando DS. Você vê muito senhor de idade usando DS. Eu via algumas pessoas vendo anime no PSP e é muito normal as pessoas usarem laptop dentro do trem ou sentar na calçada, assim, na rua e começar a usar o laptop. Qualquer tipo de eletrônico, né? O pessoal usa mesmo e, tipo, não tem essa de idade. É todo mundo usa a mesma tecnologia, né? Cara, eu estou sem perguntas. Conte aí umas coisas interessantes que rolou lá. Olha, uma coisa que pra quem pensa em viajar, cara, uma coisa que eu queria dizer, assim, viagem de avião é um inferno, cara. Às 25 horas, você tem que estar... No meu caso, 27 horas, foi uma maravilha. Você tem que estar com muita vontade de ir pro Japão, velho. muita vontade, cara. A vontade de ir e de voltar, porque, cara... Você usou baseball de ação, é ótimo. Você fez... Escala, fiz em Canadá. Fez escala em Canadá, eu fiz Canadá. Em Nova York. É que na época tava, né, o negócio de visto pros Estados Unidos tava meio complicado, aí era mais fácil pelo Canadá. Nossa, cara. É, então, é que o meu visto era, o meu visto americano é por 10 anos, então tá valendo. É, então, agora se eu no ano que vem eu pretendo ir de novo pro Japão, né, e se eu for de novo agora com certeza vai ser a escala nos Estados Unidos, porque é muito mais rápido, né, cara. Nossa, cara, porque é terrível, viajar 25 horas numa cadeira é inacreditável. Uma cadeira horrível, que não, tipo, eu fico desconfortável com aquela cadeira. Não, eu decidi que a próxima vez que eu for eu vou de chinelo havaianas, meu amigo, porque ficar 25 horas com tênis, né? Não dá. A próxima vez que eu for, eu vou tomar um tarja preta daqueles bem loucos, desmaiar e acordar. Sabe, o pessoal acordar num hospital assim, tipo, todo mundo, pô, você tá vivo, sabe? Eu não quero experienciar uma viagem de avião gigante daquela de novo. Meio que pra encerrar com a pergunta que era pra ter sido a primeira, né? O que que inicialmente animou vocês pra ir pro Japão? O que vocês quiserem pro Japão, de tantos lugares do mundo? Vocês não foram pra Índia meditar, sei lá? Vocês não foram pra onde? Pra Praga fazer turismo sexual bizarro? Sei lá. Eu sempre gostei do Japão, desde pequeno, estudo japonês, vejo dorama, já vi bastante anime, já li bastante mangá, frequentava evento de anime desde 99, né, com Mangacon e Animecon, então, assim, sempre fui ligado em cultura japonesa, vou em festival do Bunkyo aqui na Liberdade, sempre frequento a Liberdade, tenho amigos viciados em anime e mangá, então, assim... É lógico que se você gosta tanto de uma cultura, você quer conhecer o país. Então, assim, a primeira chance que você tem de ir pro país, você abraça, né? Você fala assim, eu vou. E foi o que aconteceu, né? É, então, no meu caso foi mais ou menos uma coisa. Tipo assim, eu sempre gostei muito da cultura, sempre gostei muito de música, de música japonesa. Sempre gostei muito de anime, desse tipo de coisa, da cultura em si também, estudei japonês. Então a primeira chance de viajar, de fazer uma viagem longa que eu tive, que eu falei, bom, é agora ou nunca. Eu primeiro tentei angariar alguns amigos, né, pra tentar fazer a viagem mais ou menos igual o Juliano fez, de, e aí, vamos lá e vamos se virar. Só que... É, tanto assim, cara, eu tenho amigos que voltaram, né, a crise aconteceu e o pessoal voltou. Mas tem um amigo meu que fala assim, pô, vem de novo, vem. Tem um amigo meu assim, você vai voltar ano que vem. Eu falei assim, pô, vou tentar voltar ano que vem. Mas é caro uma viagem pro Japão, não é barato. Caro. E juntar dinheiro de novo não é a coisa mais fácil do mundo, né? É assim, é uma viagem que você precisa estar preparado pra, entendeu? Tem que ser um negócio meio sonho mesmo, assim. Você tem uma vontade muito grande de realizar isso. Porque é um negócio que despende muito dinheiro e muito tempo também, entendeu? Porque pra você ir pro outro lado do mundo, pra ficar... Eu já achei que 15 dias foi muito pouco, entendeu? Se você falar assim, eu vou pra passar 7 dias, não existe isso, entendeu? Você passar 30 horas dentro do avião, você tem que ficar no mínimo lá 15, 30 dias no lugar, porque, cara, aí realmente tem muita coisa pra conhecer. É um país que é muito interessante, velho. É um país muito bonito. Isso aqui lá é o primeiro mundo de verdade, né, cara? Não, pode falar o que quiser dos Estados Unidos, do Canadá, mas o Japão é um país organizado, limpo, tudo funciona. Dá gosto, assim, você viver num lugar que tudo funciona. É, cara, tipo assim, o pessoal fala dos Estados Unidos, eu fui pra Nova York ano passado, cara. Não tem comparação, velho. Não tem como você comparar. Não tem, mas, tipo, você fala, vai comparar Nova York com Tóquio, com Osaka, não existe isso, cara. Tá ligado? É outro nível totalmente. É outro, é o povo, a cultura é totalmente diferente, entendeu? É só vendo mesmo pra poder entender o que a gente tá falando. É, novamente, não tem mais nada que vocês querem aqui adicionar, mais nada que vocês lembrem. Pô, eu perdi meu passaporte no Japão. Caraca, experiência. Foi em Beppo que eu perdi meu passaporte e eu só percebi isso quando eu cheguei em Kyoto. Em Kyoto não, desculpa, só percebi isso quando eu cheguei em Nagasaki. A gente foi naquelas delegacia de rua lá, bem Kotikami, né? E expliquei, o cara riu da minha cara, né? Porque na hora que o cara falou assim, de onde você é? De São Paulo? Ah, eu conheço o time de futebol São Paulo. Mas, puta, eu perdi o passaporte, eu tô desesperado, não quero saber de futebol agora. E aí, dois dias depois, a polícia achou, ligou assim, vai lá pra Beppo e pega. Aí eu fui de fui de trem bala e fui pegar meu passaporte. Então, assim, a confiança no Japão é muito grande pra você achar o passaporte, pra você perder e encontrar coisas lá. É, cara, mas... não, tipo assim, uma coisa inacreditável é na frente das estações de metrô, o pessoal chega com a sua bicicletinha, vem da sua casa, põe naqueles triângulos de bicicleta. Sem corrente. Sem corrente. Entram no metrô e vão trabalhar, voltam, a bicicleta está lá no mesmo lugar, cara. Guarda-chuva, nego, tem guarda-chuva em tudo que é lugar, você pode fazer o que você quiser, tá ligado? O pessoal, tipo, do lado, as lojas, assim, às vezes que vendiam bebidas e tudo, mas deixa tudo do lado de fora e não fica uma pessoa, né? E fala que a maioria. Eu tenho amigos lá que falam assim: joga guarda-chuva fora, porque o cara vai embora e esquece que veio com guarda-chuva. É, tem problema de jogar guarda-chuva fora, porque não tem esse problema de roubo, não existe. Ah, então, tinha um lugar assim, que era um templo, que tinha uma caixa com uns pãezinhos pra você alimentar as carpas do lago lá e tudo mais, e assim, tava lá o pão e a caixinha com dinheiro falando quanto que custava, entendeu? Ah, isso é normal, todo lugar que tem. Aí você vai e coloca, né? É a tua responsabilidade, é a tua parte como cidadão de cumprir a lei, entendeu? De ser correto. Em templo também, é bastante isso, você vai comprar alguma coisa assim, ou aqueles... esqueci, ganhou um negócio lá que pra proteção, né? E não tem ninguém vendendo, você pega e tem a caixinha lá pra colocar o dinheiro do lado. Fica na sua fé, na sua boa vontade de pagar. Eles confiam muito nas pessoas, isso é muito legal. Muito diferente do que nós estamos acostumados, né? Esquisito, o Brasil é o oposto extremo. Faz isso aqui, não sobra um e a caixinha vazia, né? Aliás, não, você põe a tua bicicleta, põe a tua bicicleta em qualquer lugar com corrente, ela só, né? A bicicleta, a corrente e o triângulo da bicicleta. Bem, então é isso? É, se alguém aí que estiver ouvindo quiser ir pro Japão ano que vem, tentar organizar uma caravana aí, porque de novo sozinho não vai dar, mas que eu vou. Se mesmo que tenha que ir sozinho de novo, eu vou. E dessa vez eu vou com pacote. Não, mas agora você dá um toque, que talvez ano que vem role. Então. Quem sabe? É, pois é, então. Tem que angariar pessoas pra que conheçam o Japão aí pra poder. Conheçam e fala japonês, né? Porque. Eu acho assim, em comparação com o que eu falava hoje em dia, eu acho que eu tenho um pouco mais de facilidade. Mas questão de conhecer mesmo, assim. Porque é muito diferente quando você tem um insider, né? Você tem uma pessoa ali que sabe te levar nos lugares e tudo mais, né? E o plano é ano que vem ir pra assistir shows, né? Eu tava querendo ir pra julho, né? Na época que tem o E-Nation, assim. Mas assim, eu já mato de uma vez só, né? Eu já vejo Kodakubi, já vejo o Hamasaki, AAA, já mato tudo de uma vez só, né? Cara, é Shinaringo, Crazy Panda. Eu vou te pegar profundamente depois que você for pra lá e for no show da Shinaringo, cara. Você vai ser muito imortal. Rezar pela sua morte todo dia. Inclusive, vou rezar pela sua morte enquanto você estiver no Japão. Você morra antes do show. Se eu morrer no Japão, cara, vai ser muito legal, tipo, vai ser muito divertido. Imagina, vou ter aquele funeral japonês. A minha fotinha, o preto e branco em cima do caixão, isso é muito louco. Eu cheguei à seguinte conclusão, Live, a gente, depois de. Eu sempre vi falar, né? E depois de estar na Gazeta do Sensei, eu confirmei que o lixo no Japão é muito rico. Então o negócio é ir pro Japão entrar no jogo. Vamos? Morou. Pode fazer uma coleta por lá. Quer dizer, a gente deve encontrar geladeira, televisão, porque a gente precisa, né? Arruma um cantinho pra ligar. Ah, só um teto, né? Nem é tão necessário. Já viu mendigo japonês, cara? A roupa deles é sempre limpinha. É tudo bem tranquilo. A gente pode morar dentro da geladeira que a gente achar. Pode. A gente duas, né? Um pra usar e um pra morar. Se tivesse um mendigo com a gente no Japão, a gente tá indo amanhã. Anado, né? Vocês estão indo anado. Inclusive, esse GQS não vai sair a partir de amanhã. Não, a partir de depois de amanhã, porque tem a viagem, a gente vai estar no Japão. Indicando. Boa sorte, pessoal, pra vocês. Obrigado, muito obrigado pros dois. O Johan não tem mais por que agradecer, né? Porque ele tá em quase todo o JCast agora. Se ele não tá participando com a voz dele, a gente tá comentando e fazendo uma piada, né? É, pois é. Adoro essas piadas, é muito bom. É história agora. Nesse a gente não precisa mais falar, Johan, ateu. É, ateu roda do Lost Hater. Fiquem vocês com essa série. Eu odiar aqui. Mais essa série, eu vou. Tá quieto. Juba, você gosta de Lost, não gosta, Juba? Cara, eu gosto, mas eu preciso tomar coragem de assistir. Eu assisti a primeira e a segunda temporada e parei. Então você não sabe de nada. E Yorra, você recomenda pro Juba continuar assistindo até o final ou não? Olha, cara, eu acho que não. Acho que se você assistir a primeira e a segunda temporada, você vai amar essa série pro resto da sua vida. Falou que a terceira é a... é a temporada que determina se você gosta de Lost ou não, né? O problema é que Johan não gosta de Lost. Nunca gostou. Eu não gosto da sexta temporada de Lost, é isso que eu não gosto. Você tava vendo a série errada, cara. Eu estava vendo a série certa o tempo todo, por isso que eu gosto de Lost. Que bom. Vamos deixar pra lá pra não começar de novo essa discussão. Os produtores estão ficando ricos e a gente tá cada vez mais pobre. Juba, obrigado pela participação. Até qualquer outro dia. Você pode participar sempre que você quiser. O podcast tá livre pra você. Se a gente tiver com saco pra gravar no Skype, porque a gente grava ao vivo e, cara, é mil vezes melhor. Façam isso. Não gravem podcast por Skype. Gravem ao vivo. Você cara, pode... o problema de não de gravar é questão de espaço, gente. De espaço não, de distância. Todos os convidados do J-Wave não estão perto um do lado do outro. Então, tem que ser... por Skype mesmo. Pois é, via cast via Skype com convidado, né? Porque a gente realmente prefere muito gravar ao vivo. É, sentadinho no colo do outro aqui. Ah, dois que beleza. A gente compartilha tudo, né? Ah, e até por isso que vocês ficaram quietos no momento. Gente, a gente tava meio ocupado. Eu sei de todos os segredos da live. Cara, sem imagens mentais, por favor, né? Tem pessoas ouvindo isso. Se a boa, porque a nossa participante feminina, esse diálogo tá um pouco melhor de visualizar. A gente não vou tecer nenhum comentário. O Johan reclama porque ele não tá aqui fisicamente, só ele entrar no nosso esquema também. É isso, valeu, pessoal. É, valeu, todo mundo aí. Os ouvintes, quem quiser nem ligar no Japão com a gente, manda e-mails. Isso, manda dinheiro também. A gente faz uma comunidade hippie no Japão, né? É, vocês deviam lançar uma campanha, patrocínio o J-Cast no Japão. Fazer uma vaquinha, né? Tem aquele negócio do UOL, né? De juntar dinheiro, né? É. Os blogueiros americanos vivem pedindo dinheiro e o pessoal dá. A gente não pode, né? A gente não pode. No Brasil o modelo é diferente, né? Você tem que vender coisas pra ganhar dinheiro, né? Sendo podcast. Você tem que vender camisetas e canecas, cara. E toalhas agora. A gente estava combinando em off fazer um vídeo da Boa fazendo coisinhas fofas para o pessoal comprar. Vocês iam fazer um álbum gravure da Boa e vocês iam vender muito, vocês iam ganhar muito dinheiro. Só até que Crew tá fazendo sucesso no Japão, a gente pode promover a Boa, né? Com certeza. A gente vai começar a explorar sexualmente a Boa. E ela vai poder ser daquele tamanho para sempre. Isso. 石畳が半ドル肩が特黒線路 その音も街を手招きする久しぶり始めましてさっきからの人と目がそれにしても何だろうなこの生暖かい感じは妙だよな夏風の神話魚空気の読めない勘違い音や人みたいな情欲が暴走を始めたかな